terra de Gileade, um clamor se ergue, os guerreiros de Efraim em ira se movem. Por que não nos chamaste hoje, Jefté valente? Em batalha clamamos, mas a resposta é ausente. Ó Senhor dos exércitos, em ti eu confiarei. Na contenda e na luta, tua mão me guiará. Se a voz do inimigo se erguer como um mar, com a força de Gileade, dita, ao povo se voltou. Eu clamei por socorro, mas ninguém me ouviu. Pus minha alma na mão, o Senhor me livrou. E agora me confrontam, porque o amor se apagou. Ó Senhor dos exércitos, em ti eu confiarei. Na contenda de fé.